256 km por segundo. Ela herda mais paciência, respira o fundo. O emule já tá nativa, só baixando as raridades. Em busca de um som bombom pra desenvolver umas bases. Enquanto baixa, abro o Orkut pra ver as novidades. Divulgar o sub louco, fazer novas amizades. Mas nas vidas recentes, algo me chama atenção. De novo, tá merda. O nome desse ramelão, o que será que ele procura? O que será que ele perdeu? Não sei se pá, tá querendo ser eu, mas desencano. Deixa eu ali ver minhas mensagens, seus spam manjado e um convite pra comunidade. Eu adoro a fulana, mas ela mesmo é a dona. Apenas mais uma iludida querendo sua fama. Aqui tem foto que engana, tem foto que difama. Na internet é estranho, todo mundo se ama. Todo mundo é bacana, todo mundo se adora. Bem diferente do que eu vejo lá fora. Aqui o malandro tira peito, estufa o peito, faz biquíni, tira foto. Se exibe de Nike, de carro, de quatro, de moto. Preconceito é explícito até no Budipoc. Lá não existe gordo, vê se pode. Todo tempo o povo reclama que o que ganha não dá pra nada. Mas é bem sem abrir mão de pagar a maldita banda larga. Quanta patifaria, vou sair fora, hein, Sandro. Mas é isso, Valzato. Vai. Computador é aliado, sempre lembra dos irmãos. Ativa o som, clica ali pra gravação. Ficou chique, é bem produzido, manda pra net. Na banda, essa pancada rap. Na rede, o conexão, só buscando esquema. Atando os contatos, sem zica, sem problema. Santos baratinho pra viver no virtual. Tem gente que se complica no Orkut e passa mal. Aquele recado, a minha garota é meio estranho. Será que ela está me traindo com esse Sandro? Algum seu vizinho, porque ali tá minha rádio. Foi ela que passou a MSN, seu otário. Presta atenção que sintonia é complicado. Tem muitas garotinhas no tempo que é embaçado. E no cyber da rua 20 ali é novembro. Mas logo na sequência vem chegando os moleque. Vai jogar o banco estrada, o moleque não se ilude. Realidade era assim que na verdade não é rude. Por isso que o vírus pegando, contaminando. E muitas pessoas na net estão moscando. Vou levar pra foi matar. Vírus no ar. Combati todas as redes nacionais da internet. Dominaram o seu Orkut, bagunçaram o seu MySpace. Cê lembra? Quando cê leu um recadinho estranho com o nome da sua mina dando trela pro malandro. Foi eu que escrevi um beijo amor, te adoro. Amanhã às 8 na praça tá tudo marcado. E seu depoimento e chorei de tanto rir. Amorzinho, como cê pôde me trair assim? Na sequência tem uma foto sua numa praia com as cutiucas de biquíni. Só você com a bunda de fora, lembra? Bela homenagem que eu fiz pra ti, obra de arte do vírus. Não se compara com o da Vinci. De vez em quando fica em derrubar o seu PC. Veio montado no cavalo de Troia só pra você. Especialmente tem uma queda por HD. Corrompo programas e arquivos, nem sei porquê. E quando canso, vou embora e travo todo o teu sistema. Te deixo cabreiro doidão pra chutar a mesa. Tem recado novo chegando em depoimento. Vou entrar, vou ler, vou inverter o procedimento. Eu quero teclar com você, me passa seu Orkut. Deixa um recadinho bem bonito mais frente. Quando quiser me encontrar é só acessar www.vírus.com.br. É vírus no ar.